tia. Vocês pediram, então tá aí. The Flow e 7 Locks. Segura que eu quero ver. Nada vai me parar, aqui é meu lugar, o show vai começar. Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, joga a mão pro ar. Nada vai me parar, aqui é meu lugar, o show vai começar. Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, joga a mão pro ar. Superhero swagger flying over haters. Eu não dou a mínima que dizem by my paper. Balling like a Kobe Bryant, mas não sou do Lakers. 7 likes, deep flow, yeah, we rock the haters. Niggas estão com problemas, I'm playing canona pro swing. Mano, agora eu tenho dilema, as damas estão se matando fome. There's always I'm the best, yo, don't compare me to the rest, yo. Motherfuckers, I go ham, because I got the best flow. Nada vai me parar, aqui é meu lugar, o show vai começar. Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, joga a mão pro ar. Nada vai me parar, aqui é meu lugar, o show vai começar. Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, joga a mão pro ar. Nada vai me parar, eu vou seguindo, não estou sozinho. Juntamente com 7 Locks, indo por outro caminho. Não quero ser mais que ninguém, só faço o que eu gosto. Por isso não perca seu tempo dizendo que eu não posso. Eu tenho fome, é a música que me alimenta. Meu corpo é sedento e a minha fama só aumenta. The flow, 7 Locks, esquenta a pista quando sobem no palco. As minas logo se agitam com as mãos para o ar. Nada vai me parar, aqui é meu lugar, o show vai começar. Sabem quem chamar pra explodir a merda toda. Não, não tô dizendo isso só porque sou foda, yeah. Isto é The Flow, motherfucker. Juntamente com 7 Locks, motherfucker. Não dá pra parar, brilho desses motherfucker. Saca, saca, saca, saca. Hey, e nem se preocupe se a gente tá bem. Até me ver na TV, nunca teve se preocupado. Então pra que esse circo? Cala a boca, cheira bitch, nos observe. Nada indo além. O show vai começar. Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, joga a mão pro ar. Nada vai me parar, aqui é meu lugar, o show vai começar. Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar. Chamou, pediu, tá aqui, segura, agora toma. As mina pedem bis enquanto a gente tira onda. E for 7 Locks puder, então segura essa bomba. Por onde passa, explode, e o meu som já virou moda. E eu vou pro topo, primeiro do jogo, nem pra léguas. Nós temos o dom, nós temos o flow pra revolucionar. Conquistar o mundo também é o que eu mais quero. Nada vai me parar. 2.0.